Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Oi pessoal, aqui é Gisele Souza, estou aqui com a Aline Valek. Oi, mores. E com a Clara Verbuck. Olá. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema. Já há algum tempo eu tinha pensado nesse tema e até escrevi um texto sobre isso. E a partir desse texto me veio a ideia de fazer esse podcast, que é o desprezo às mulheres na literatura. Como assim? A gente está pensando em falar sobre o desprezo às personagens, às autoras e às leitoras. E a misoginia que é direcionada a elas. Acho que a Clara também podia se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dela antes da gente começar a nossa conversa. Bom, então, eu sou a Clara, como já foi dito. Eu publico desde sempre na internet, assim, desde o começo. Eu fazia parte de um fanzine que chamava Cardoso Online e a gente foi um dos primeiros movimentos literários na internet brasileira. Para não falar o primeiro, acho que foi o primeiro mesmo. E desde então, desde essa época aí, eu já sentia essa hostilidade comigo. Porque era eu e mais 7 caras nesse fanzine. Então eu sentia que era diferente, assim, a maneira que as pessoas recebiam o que eu escrevia e o que eles escreviam. Aí em 2001 eu fiz meu primeiro blog, que era Brasileira Preta. Em 2002 eu publiquei meu primeiro livro. Eu tenho 6 livros publicados desde então. E eu acho que eu tenho bastante coisa para falar sobre esse tema aí. Acho que especialmente sobre o ataque pessoal que fazem as autoras, né? Como quase todos os ramos mercadológicos mesmo, do mercado, ela é dominada por homens, né? São poucas as profissões que são dominadas por mulheres. Eu, pelo menos, vejo assim, eu não acho que os autores ganhem muito dinheiro com literatura, né? Pelo menos quem tá começando. Ninguém ganha. Assim, ó, escrevendo mesmo, publicando livro, só quem vende, assim, ó... Tem que vender a rodo, assim, tem que vender, né? Realmente muito, porque, imagina, a gente ganha 10% do preço de capa. Isso é autor publicado já, né? Eu, que tipo, já tenho 6 livros, eu ganho 10% do preço de capa. Então, no meu primeiro livro foi 7%. É muito pouco. É muito pouco, cara. É uma passagem de ônibus a cada livro vendido, assim. Mas o que a gente ganha com vendendo direitos, fazendo outras coisas relacionadas a isso, o que é foda também, porque... Eu, toda vez que eu falo que eu sou escritora pra alguém, a pessoa pergunta, tá, mas o que que você faz? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu não sei se perguntam isso pros homens também. Duvido que perguntem pro Daniel Galera o que que ele faz. Como toda profissão de arte, né? Uma profissão que tem esse glamour em torno, mas que não é tão bem remunerada no geral. E é uma profissão que eu acho que as mulheres foram sempre muito retiradas dela, né? Porque as mulheres tiveram pouco acesso ao ensino formal... Desde sempre, né? Nem todas as mulheres de classe mais baixa, até pouco tempo atrás, elas não tinham como nem começar a escrever, porque não tinha educação formal. Então, é um mercado que, além de tudo, ainda tem isso. As mulheres estão há muito pouco tempo fazendo parte dele, né? Então, além do machismo estrutural que cerceia todas as outras profissões, ainda tem essa questão de que é um mercado que já foi criado como masculino há muitos anos. É a Virginia Woolf, ela fala no livro Um Teto Todo Seu, ela põe uma hipótese de que se Shakespeare tivesse uma irmã com o mesmo talento para a escrita dele, com a mesma vocação, mesmo assim, se ela fosse tão foda quanto Shakespeare, ela teria tido uma vida miserável, ela não teria sido alçada e conhecida como escritora hoje. Porque as mulheres daquela época não era permitido outro papel que não fosse o de trabalhadora doméstica, de petzinho do marido. As escritoras só começaram a surgir a partir do momento em que elas começaram a ter uma renda pessoal e poder ter essa segurança de ter um teto todo seu. Por isso que o nome do livro dela se chama Um Teto Todo Seu. Na verdade, tem algumas escritoras, mas aí elas são sempre vistas como mulheres de algum escritor, né? Tipo, era casada, a fulana escrevia também. Uhum. Tive a plétora casada com o Ted Hughes. O mercado mudou muito, tem muitas autoras hoje escrevendo. Mas ainda tem esse prestígio dos homens, né? A coisa é tão complicada que muitas vezes as autoras têm até que esconder que são autoras para serem publicadas, né? Eu não sei nem se é para ser publicada, mas eu acho que é para não ter uma rejeição na hora que a pessoa bate o olho no livro. E vê que é de mulher, né? Vê que é de mulher, porque daí já tem essa ideia ridícula de que vai ser um livro de mulher. Se você pega um livro que tem um protagonista que é homem e é escrito por um homem, é um livro para qualquer pessoa ler. Sim. Agora, se você pega um livro que ele é escrito por uma mulher e tem uma protagonista mulher, é um livro de mulher. De mulherzinha, né? Vou dar um exemplo de um livro aí que eu resenhei esses dias, que chama Três Amigas Todos os Domingos. Mas é um escritor que ele resolveu escrever, as três protagonistas são mulheres. Só que são três mulheres absolutamente desempoderadas, e ele deu umas entrevistas falando, porque ele é um autor negro que fala de uma comunidade negra, assim, uhum, no livro. Então ele falou que ele não gosta do estereótipo da angry black woman, que é uma bitch, sabe? Da mulher negra brava, põe o dedo na cara e fala alto. Ele diz, eu não quis fazer as minhas personagens assim, porque eu não acho que as mulheres sejam assim. Mano, você é homem, você não sabe como é ser uma mulher, então você tá fora do seu lugar de fala aí, assim. Assim, o livro é bom, é bem escrito, ele é super talentoso, só que a construção das mulheres, das protagonistas dele, não foi bacana. Tem muitos momentos que eu acho que o escritor homem, não é que ele não saiba escrever personagens mulheres, eu acho que muitas vezes ele não se importa muito. Então, tem personagens mulheres que são feitas por homens que são muito bidimensionais, assim, né? É uma questão de construção de personagem mesmo. E às vezes até as personagens que a gente mesmo, as autoras, que a gente faz, a gente não constrói elas muito bem. Eu comecei a pensar mais nisso agora. Porque eu comecei a escrever muito cedo, publiquei meu primeiro livro com 22 anos. Eu tenho um pouco de vergonha até, assim, um pouco de algumas coisas que eu escrevi. Nenhum escritor vai dizer que o primeiro livro dele foi o melhor livro dele. Eu acho que até as autoras, às vezes, mandou mal nessa construção. Quando às vezes aparece um autor homem escrevendo, muitas vezes ele humaniza muito o personagem homem, que normalmente é o protagonista e tal. E as personagens mulheres, ele olha com aquele mesmo reducionismo que ele consegue olhar a sociedade. Então, é sempre aquela dualidade da santa e da puta, tem a dualidade da beleza e da inteligência. E nunca tem nenhuma anti-heroína também, né? Existem pouquíssimas na literatura. Tem uma anti-heroína, uma mulher com falhas, né? Mas uma mulher com falhas que seja um personagem bacana e forte e que você torça por ele. Por exemplo, não vou falar de literatura agora, mas agora eu pensei num anti-herói, que eu acho que é o maior anti-herói que tem agora, que é o cara do House of Cards, o Frank Underwood. Se fosse uma mulher, se aquele personagem fosse uma mulher, ia ter uma rejeição absurda. Sim. É a mesma coisa no Breaking Bad, né? O Walter White, né? Que é também um bandido, um filho da puta, mas assim, se fosse uma mulher também seria diferente, que é o que a gente viu também com as reações à mulher do Walter White, que é a Skyler, né? Que ela foi, assim, completamente rejeitada pelo público. É, qualquer mulher que não seja virtuosa geralmente é rejeitada. Eu tive essa questão aí com a minha personagem, com a Camila, né? Porque a Camila é uma porra louca, que faz um monte de merda, assim, mas ela não é uma pessoa má. Uma jovem mulher que vive a vida intensamente, assim. E, cara, eu fui muito xingada na época que eu lancei o Máquina de Pinball, que é o meu primeiro livro que ela aparece. Porque ela é uma mina livre, que faz sexo, que pega quem quiser, que fala o que quiser, que ninguém manda nela. As mulheres adoram essa personagem. Os homens, not so much. Que tipo de crítica sexista você já recebeu como escritor ou em relação à sua personagem? A crítica que mais me incomoda é: isso não é literatura porque é a vida dela. Como assim? É, então, assim, porque como eu uso elementos da minha vida, na minha literatura, eles descartam como se fosse um diário e qualquer coisa autobiográfica vira a vida dela, e aí a vida dela não presta e qualquer um pode fazer isso. Se é uma literatura que tem elementos da sua vida, não torna ela autobiográfica, né? Claro que não. Mas, assim, é muito interessante porque essa reclamação ela é recorrente. Eu vejo muitas autoras escrevendo sobre isso. Sobre como todo mundo assume que a personagem dela é ela. Eu acho que escrever em primeira pessoa é uma coisa complicada. Muitos leitores não têm esse discernimento autor-personagem. Por mais que a gente use elementos da vida na obra como matéria-prima. Cara, todo autor usa a sua vida como matéria-prima em algum nível. Alguns são mais explícitos, outros são menos. Ninguém vive no vácuo, inventa do nada. Tudo vem de algum lugar, né? Só que com as mulheres sempre se assume que é a tal da literatura confessional, que só falam que é coisa de mulher, né? Nunca vi falar que literatura de homem é confessional. Porque as pessoas estão acostumadas a verem homens, verem em personagens homens, personagens muito complexos. E aí quando você pega a literatura que é escrita por mulheres, as mulheres têm mais dimensões, elas não são planas, elas saltam das páginas, são pessoas que você conseguiria ver na sua vida, não sei. A pessoa imediatamente já pensa, ah, isso aqui é ela falando dela mesma, entendeu? A autora falando dela. Ela simplesmente não consegue admitir que pode ser uma coisa ficcional. Que a escritora teve capacidade de criar uma personagem multidimensional, né? Exatamente. Essa coisa da ausência de anti-heroína é uma coisa que me incomoda muito, assim. Consegue pensar em alguma anti-heroína? Anti-herói tem a rodo, né? Eu penso na Macabeia, né? Anti-heroína clássica. Agora, assim, falando sobre as autoras, eu acho que, como você falou, você foi muito criticada. Tem um exemplo muito bom, que é a J.K. Rowling. Acho que a J.K. Rowling dá muitas teses, assim, sobre esse assunto, sabe? Porque ela é uma escritora extremamente bem sucedida, publicou 9 livros, não é nenhum iniciante, e toda vez que alguém fala na J.K. Rowling, sempre existe uma dúvida se o próximo livro dela vai ser bom o suficiente. É claro que tem, você sempre tem a ver com ser mulher, mas é que sempre que algum autor escreve alguma série muito bem sucedida, o próximo trabalho, ele tem medo, né? Eu achei engraçado num dos links que a Gisele me mandou, que tinha alguém falando que quando falam da J.K. Rowling, falam que ela imitou o Tolkien, e quando falam do George Martin, falam que ele é o próximo Tolkien. É, a misoginia é explícita, assim. Não, mas vocês conseguem imaginar alguém dizendo que uma mulher é o próximo Tolkien? Sobre essa questão de ser mais criticado, eu acho que isso também é um dos motivos pelos quais as mulheres costumam publicar com pseudônimos, abreviando seus nomes, né? Porque, assim, tem autores homens também que abreviam o nome, por exemplo, C.S. Lewis. Mas, na verdade, existem outros motivos para eles fazerem isso, né? Motivos mais de marketing mesmo, muitas vezes. E no caso das mulheres, é exatamente por causa da questão de gênero, para esconder o gênero delas. Novamente, a J.K. Rowling serve de exemplo. Nem ela escapou disso, né? Ela foi publicar um livro que ela queria publicar sem a pressão de que as pessoas estão esperando o novo livro da J.K. Rowling. Ela publicou com um nome masculino. Depois que o livro fez sucesso, aí revelaram que o livro era dela e tal. Assim, eu acho que isso em si já mostra o tamanho da misoginia que cerca o mercado editorial, né? Entre os escritores rola isso também. É foda, é claro, eu tenho um monte de amigo nesse meio e tal, mas é uma panelinha misógina, cara. É o jeito que os caras tratam as mulheres, o jeito que os caras tratam as escritoras, é escroto igual, sabe? Tem uma questão de apagamento, né? Porque tem muitas mulheres que estão aí escrevendo há muito tempo, que fazem boa literatura, mas que não recebem o mesmo crédito que os homens, né? Teve um podcast que chamou algumas pessoas para falar sobre literatura fantástica brasileira. E não chamou nenhuma mulher para participar. É engraçado, sabe? Que eles nem se dão conta, né? Eles não se dão conta quando eles fazem essas coisas. A gente pergunta, cadê as minas? Aí eles ficam, ah, não, aqui não tem. Não tem sim, cadê? Eu acho que a literatura fantástica, por exemplo, é um gênero que tem muita penetração de mulheres. Tem várias que são bem-sucedidas, que estão publicando em editoras médias, em editoras grandes. Talvez gêneros literários mais femininos. Eu pedi para uma colega, que é a escritora Ana Cristina Rodrigues, que também é autora de fantasia, para ela fazer uma lista de algumas autoras para citar para vocês, só para vocês verem como isso é apagado, porque eu não conhecia várias delas. Ela escreveu aqui, rapidinho: a Lia, Ana Flávia Abreu, Bárbara Moraes, Carolina Munhoz, Vinícius Fidelli, Flávia Corte, Julia Moon, Lídia Zuin, Marta Ângela, Nikellen Witter e Roberta Spindler, entre outras. Ou seja, são muitas mulheres, isso só no Brasil, sabe? Eu vou até deixar o link aí pra vocês da postagem da Ana. Mas aí, quando se fala de literatura fantástica, tende-se a falar só daqueles três escritores, aquela panelinha masculina. Não conheço a obra deles, mas assim, por que que não falam das mulheres também? Editora é uma merda, gente. Porque as editoras, além delas terem essas questões com as mulheres, eles ainda exploram todo mundo. E todo mundo devia fazer crowdfunding dos seus livros e contribuir e fazer tudo independente. Eu acho que seria uma boa maneira de mudar o jeito que a literatura é feita e de fazer as mulheres aparecerem mais, sabe? Incomoda muito também nessa questão da editora, é que é muito voltado pro marketing, assim, aquele marketing que toma como base aqueles conhecimentos totalmente superficiais do público, né? Se tem uma escritora mulher, uma protagonista mulher, ele tende a segmentar esse livro pro público feminino. Enquanto tem um escritor homem, pode ser do mesmo gênero, um romance, por exemplo, que a gente tem hoje o John Green, né, que é aí uma estrela nesse gênero. O lugar de destaque da livraria tem uns 5 livros dele. E é porque os lugares de destaque das livrarias são pagos pelas editoras. É uma máfia que eles escolhem quem que eles querem promover, pagam lá, colocam como se fossem os mais vendidos, que os mais vendidos também é mentira, né? Mas vendidos é o que a editora pagou pra promover, assim. As editoras é que decidem a capa, é que decidem toda a questão de marketing. Então, quando você segmenta os livros de escritoras mulheres para um público só, você já começa aí também a restringir economicamente o alcance da escritora mulher também. Sim. Gente, eu queria voltar aqui para falar do efeito John Green, né? Para dar uma explicada para a galera o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte: existe um gênero literário, que até bem pouco tempo atrás as mulheres estavam crescendo muito nesse gênero, que é o gênero que se chama, fora do Brasil, de YA, que é Young Adults. Seria o nosso juvenil, né? Que é um gênero que sempre foi considerado meio brega, e sempre foi considerado trash. Por quê? Porque são mulheres que escrevem com personagens femininas, e para outras mulheres lerem. Até livros como, sei lá, Beck Bloom, Diário de Bridget Jones, que são mais famosos, viraram filme e tal. E aí começou que alguns homens começaram a escrever esses romances também, né? Por exemplo, tem aquele As Vantagens de Ser Invisível, não me lembro agora o nome do autor, e John Green, que tem vários livros nesse segmento. Só que os livros normalmente têm um personagem masculino, e é escrito por um autor homem. Então, eles começaram a ficar muito famosos, esses livros, sabe? E muito rápido, assim. Nesse mês agora de fevereiro, numa das listas do New York Times, dos 10 livros Young Adults da lista, somente 2 eram femininos e 4 eram do John Green. Poucos homens escrevem, e esses poucos homens já estão marcados das mulheres, sabe? E as duas mulheres que estavam na lista eram duas mulheres que foram indicadas por resenhas do John Green, enfim, foram alavancadas por ele. Então surgiu essa expressão, o efeito John Green, né, que é essa tomada de mercado por homens. E o John Green, eu imagino assim, que ele não seja avacalhado por escrever esse gênero como as outras escritoras do mesmo gênero são. O gênero que era considerado brega, depois do John Green, é considerado cult, gente. Mudou, entendeu? Isso mostra também a carga de misoginia contra o público, sabe? Agora que tem um homem escrevendo, liberou para outros homens lerem. Eu ia até aproveitar para perguntar para Clara, porque assim, o seu último livro que você lançou, que é o Eu Quero Ser Eu, que é pro público juvenil, né? Mas assim, eu achei ele diferente dos livros desse gênero, por ele trazer uma série de questionamentos sobre papéis de gênero, né, sobre ser mulher e tal, e que em outros livros, mesmo os escritos por mulheres que eu já tinha lido, principalmente tipo, na minha adolescência, não existia isso. Então eu queria perguntar da Clara, não só desse livro, mas os outros também, se ela percebe que o público dela é mais feminino, ou mais masculino, ou equilibrado, o que você acha? É mais mulher mesmo que me lê. 70% são mulheres. Talvez eu esteja exagerando na minha conta aí. Os homens que leem os meus livros, eles são homens mais esclarecidos, digamos assim. Mas eu lembro que no começo da minha carreira, tinha um monte de homem que me lia, e aí vinha com aquele papo de, nem parece texto de mulher. Quando eu era jovem, eu não tinha noção nenhuma de que isso não era uma coisa boa, assim. Então, assim, eu fui mudando meu discurso bastante, assim, com o tempo. No Eu Quero Ser eu já era, tipo, abertamente feminista e bem esclarecida em relação a essa questão, assim, que eu não era antes. E agora é diferente, assim, eu fiz esse livro justamente porque eu queria colocar esse discurso e esses questionamentos na cabeça das meninas, entendeu? Cedo. Que é uma coisa que eu adoraria que tivesse acontecido comigo e eu descobri feminismo com 30 anos de idade, entendeu? Fico muito feliz quando eu vejo essas meninas de 18 anos aí na internet que já são feministas. É muito importante, sim, ter protagonistas mulheres. E assim, não só porque as mulheres se identificam, mas porque uma personagem forte, uma personagem bem construída, interessante, ela também deve inspirar os leitores homens, né? Mas a questão que eu ia falar que eu acho mais polêmica, eu não me incomodo tanto de um livro não ter uma protagonista mulher, de ter um protagonista homem, mas me incomoda mais o fato de a história ser sexista, ser narrada de uma forma cheia de estereótipos, mesmo que for uma escritora mulher com uma personagem mulher, que foi um dos últimos livros que eu li também, que tá cheio de coisas problemáticas, assim, sabe? De colocar estereótipo da mulher como enfeite, e é uma escritora mulher, sabe? Eu acho que eu devo ter feito isso no meu primeiro livro, eu acho que deve ter... Eu começo já ele, que eu leio hoje o começo dele, eu digo, puta merda, como é que eu escrevi isso aqui? Que era mulherzinha, mas com bolas. Como que eu vou começar um livro assim, cara? Que a gente acaba reproduzindo o mundo que a gente vive, né? Se ela não tem contato com o feminismo e não tem essas questões esclarecidas na cabeça dela e ela não faz nenhum questionamento de papéis de gênero e nem de nada, ela vai acabar deixando aquilo ali transparecer na literatura dela, assim como muitas mulheres que a gente conhece fazem, reproduzem esse padrão na vida, né? Eu queria voltar no texto que eu escrevi, que eu falei que eu meio que tomei por base para ter ideia desse podcast. Eu propus um testezinho para medir o protagonismo das mulheres nas histórias, né? Existe o teste Bechdel para medir o protagonismo das mulheres nos filmes, né? Eu parti do mesmo ponto do teste Bechdel, digamos assim. Para fazer o teste Giza. É, eu fiz o teste Giza. O teste Giza, ele consiste em três questões. São as seguintes. Primeiro, o livro é escrito por uma mulher? A personagem central é uma mulher? Mas tem uma terceira questão ainda, que é: o interesse romântico em um homem, caso haja, ele é secundário para a trama? Por quê? Não é que eu queira cercear o romance nas histórias, mas eu acho que a maioria das histórias na qual o interesse romântico em um homem é o cerne do livro, ele é o fio condutor da história, o protagonismo feminino acaba se perdendo, sabe? Sim. Pelo menos na maioria das histórias que eu já li, que tinham essa característica muito marcante. Eu acho que quando a gente fala de protagonismo, a gente não tem que falar só da personagem que é protagonista, mas a personagem também tem que ser protagonista da história dela. Todas as personagens femininas acabam tendo algum envolvimento romântico que atrapalha, às vezes, o protagonismo delas mesmo. Assim. Eu já criei personagens assim, foi parte do meu aprendizado como escritora. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é um processo, sabe, Clara? Porque eu acho que não é justo a gente criticar as autoras que fazem tipos de histórias, assim, em que esse protagonismo ele não é 100%. Porque eu acho que já existe toda uma sociedade criticando essas autoras. Já tem muita gente colocando impedimentos na vida delas, sabe? A autora tem que ser boa, né? Tem que ser bom, tem que saber escrever, tem que saber estruturar uma história. Não adianta ter todo um ideal e não saber realizar a coisa, porque afinal de contas, claro que a gente vai problematizar, vai falar das histórias, vai falar do protagonismo feminino, vai falar, mas tem que ser bom. Se for ruim, invalida tudo, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar em que a gente está lendo também, porque às vezes a gente pega um livro, como os do John Green, são ótimos livros, sabe? Eu, pelo menos, eu acho que a gente tem que começar a dar mais valor para as escritoras mulheres. Será que não tem livros de escritoras mulheres que se assemelham ao do John Green ou que têm um estilo parecido? Não são cópias, eles até vieram antes, mas que não tiveram crédito. Será que não vale a pena a gente dar uma pesquisada e olhar quem são essas mulheres? Não é que eu acho que elas escrevem melhor ou pior do que os homens, mas porque eu sei que os bons livros escritos por mulheres não vão chegar até mim. E assim, tem escritores homens que têm muito, muito destaque, muito holofote, e são também péssimos, né? Sim. Então, assim, por que esse espaço não está sendo ocupado pelas boas escritoras? Paulo Coelho tá aí bombando, que não nos deixa negar, né, gente? Pelo amor de Deus, ele é muito ruim. Alguém gosta de Paulo Coelho aí? Eu tava lendo um texto de uma outra escritora, também brasileira, que espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer, que é a Olivia Maia, e que ela fala que parece que as protagonistas mulheres, que as personagens mulheres, você precisa ficar justificando por que é uma mulher, entendeu? Por que essa personagem é uma mulher e não pode ser um homem? E aí eu me lembrei de quando eu comecei a escrever, assim, eu não sou publicada, tá, gente? Como a Clara, não sou, sabe? Ai. Tem umas histórias escritas, mas assim, eu pensava muito nessa questão, qual vai ser o protagonista? Todas as histórias que eu escrevia podiam ser perfeitamente protagonizado por uma mulher. Só que o que eu pensava? Que colocar uma personagem mulher ia restringir as aventuras que eu poderia envolver, né? Que parece que eu só poderia usá-la para uma história de romance. Eu tinha esse preconceito, então será que isso é uma coisa que outras escritoras também pensam? Eu descobri que a minha voz era legal quando eu comecei a fazer mulheres. Assim, eu tentava escrever em terceira pessoa, e era bom, mas não era ainda, não estava confortável. Eu fico confortável como a protagonista mulher. Eu gosto de fazer uma protagonista mulher. Dificilmente eu vou fazer um protagonista homem na vida. E eu nunca pensei nessa restrição, assim. Então, mas sabe o que acontece? É por causa da normatização também que a gente já constrói na nossa cabeça, né? Porque se, por exemplo, se a gente pega e risca num quadro de giz um bonequinho de palito, e você perguntar pra qualquer pessoa quem é aquele bonequinho, muito provavelmente a maior parte das pessoas vão dizer que é um homem branco, heterossexual, sem nenhuma deficiência, cissexual, entendeu? Então todas as normatizações que acontecem na nossa vida, elas acontecem também na literatura. Então a gente está mais acostumado a ver homens em narrativas diferentes do que ver mulheres, né? Até no podcast que a gente fez sobre gravidade, eu acho que a Sandra Bullock matou a pau falando da polêmica, né? Que ela é uma mulher que estrelou um filme de ficção científica, era uma cientista e estava no espaço. Ela falou, olha só, o elefante branco na sala é que os papéis femininos, eles não têm sido nem tão numerosos, nem tão diversificados quanto os papéis masculinos. E eu acho que isso acontece também na literatura, sabe? Pelo menos na literatura mais mainstream. Sim. Então a gente já construiu esse preconceito na nossa cabeça. Eu acho que todo mundo construiu, tanto o público, tanto as pessoas que leem, quanto as pessoas que escrevem. Quanto as editoras também, né, ao formar o plano de marketing delas. E isso precisa ser desconstruído, a gente precisa começar a reformular os nossos próprios conceitos, né? Tem que partir também do público para chegar no autor, a gente tem que buscar coisas diferentes, eu acho. Eu não vejo como um problema que homens estejam lendo romances, que estejam lendo, entre aspas, chick lit, né? Que é essa literatura romântica e tal. Não vejo esse problema. O meu problema é que não está tendo uma contrapartida, entendeu? As mulheres não estão sendo publicadas, por exemplo, escrevendo ficção científica, na mesma medida, na mesma proporção que os homens estão tomando o mercado das mulheres no mercado de jovens adultos. Não tem essa contrapartida. Então a gente está perdendo um protagonismo na literatura. Nesse caso do John Green... Se vocês não estão tendo, não estão tendo espaço só, né, cara? Porque mulher escrevendo tem. É verdade. Nesse caso do John Green, assim, como agora homens estão passando a ler os romances açucarados dele, eu espero que pelo menos isso seja uma porta de entrada, aquela, né, porta de entrada para drogas mais pesadas, mas tipo... Esses homens que começaram a ler John Green comecem a ler também os livros escritos pelas mulheres do mesmo gênero, e aí tentar fazer crescer o trabalho dessas mulheres, né? É importantíssimo, eu só não consigo ver como fazer isso, né? Pensar numa maneira prática de fazer isso acontecer. Começa de quebrar esse preconceito, aquele preconceito bobo, né, que você falou mesmo, que o homem tem vergonha de ler uma coisa que foi feita por uma mulher, porque já parte da ideia do quê? Que tudo que a mulher faz é inferior. Então isso não cabe só à literatura, né, no caso, mas também à própria vivência em sociedade, né. Bem, gente, essa conversa sobre literatura por hoje acabou, né? A gente estava falando aqui que dá para falar e falar e falar e falar, mas, né, por hoje está bom. A gente teve a participação da Clara Verbuck, que eu queria agradecer muito a participação dela. Se você ainda não leu os livros dela, leia Momento Jabá. Leiam livros de mulheres. Essa é a minha mensagem final. Então é isso, galera. Muito obrigada pela audiência de vocês. E até o próximo Weekend Cast. Tchau. Tchau, gente. Tchau.